para aquele nosso lance, pois com aquela desculpinha fazendo cu doce, quando nos lá no zap pra me provocar. Juro que não vai sentar do jeito que o pai ama. Você por cima de mim, o corpo não reclama. Naquela intensidade, a cama vai balançar. Não provoca preta, porra, fim de treta. Você tem o dom de me excitar. Eu tenho uma quedinha por esse bumbum. Eu tenho uma quedinha por esse bumbum. Senta com força, fica com raiva. É diferente, não é qualquer um. Senta com força, fica com raiva. É desse jeito, não é qualquer um. Eu tenho uma quedinha por esse bumbum. Eu tenho uma quedinha por esse bumbum. Senta com força, fica com raiva. É diferente, não é qualquer um. Senta com força, fica com raiva. É diferente, não é qualquer um. Oficial do Arrocha. Diz que não tem tempo para aquele nosso lance, pois com aquela desculpinha fazendo cu doce, mandando os lados zap pra me provocar. Juro que não vai sentar do jeito que o pai ama. Você por cima de mim, o corpo não reclama. Naquela intensidade, cama vai balançar. Não provoca preta, porra, fim de treta. Você tem o dom de me excitar. Eu tenho uma quedinha por esse bumbum. Senta com força, fica com raiva. É diferente, não é qualquer um. Senta, senta, fica com raiva. É diferente, não é qualquer um. Eu tenho uma quedinha por esse bumbum. Eu tenho uma quedinha por esse bumbum. Senta, senta. É diferente, não é qualquer um. Senta, senta. É diferente, não é qualquer um.